DJ Bola 8, moleque. Satisfação imensurável. Me apresentar os meus manos. Eu sou da geração que só os loucos admira, que com a cara coragem põe a elite na mira. Eu represento a multidão, sofredores do mundão, que esmaga a elite com a informação. Eu me esquivo o tempo todo da armadilha que se expõe durante a vida com o brilho dos quilates. Aí boizão, vai pensando que tá light. Na caixa de surpresa tem maldade. Mas irmão, do 4-3 pro 4, meu de som vem pro mundão. Mais um latino-americano, mais um filho do divino protegido por um santo. E até hoje eu tô embaixo do seu manto. O infinito é azul que brilha com as estrelas. Ilumino o louco aqui aonde quer que seja. Eu tenho a minha sina, eu carrego a minha cruz. Cada vida é várias fitas, mas é o rei que conduz. Até a estrutura é de aço e não se abala tão fácil. Vai além do seu casa 1100, da sua casa, do seu cofre com os malotes de 100. Eu nem me iludo. É isso mesmo, vagabundo. Cê não viu das antigas os barracos de pau? Agora cresce quando vê no peão na moral. Só de carro novo, sobe e desce no morro. Dá um nó na sua mente, qual que é desse louco? Agora é fácil cê vir aqui falar de mim, que eu conquistei a vida. Eu sou da geração que só os loucos admira, honrando a raiz que jamais vai ser morta. Agora é fácil cê vir aqui falar de mim, que eu conquistei a vida. Eu sou da geração que só os loucos admira, honrando a raiz que jamais vai ser morta. C-I-C-A, a sigla confirma, o DNA é compatível, tô incluso na fita. Satisfação pelo convite, ciscou o anfitrião. A hegemonia da favela atrai admiração. Independe quanto som, a intenção, a estratégia. O plano tá traçado e a tática é de guerra. Militante radical, no ritmo protestante, que mesmo em frente, explode os falantes. Frequência modulada de peão na nave, de quebradinha 10 por hora, mó chaves. É povo em flama e os polícia já sabe que a cada 10, sempre um de nós tem passagem. É os Bin Laden que tá no cântico louco, que é sempre apontado e nunca abandonou o posto. A geração admira e acumula revolta. O preço da glória, trilha stay, tá predatória. Tá mel, tá não, tá bom, nem tanto assim. Mas eu acreditei, perseverei, eis-me aqui. Eu tô sozinho, encosta piolho. Vai, moleque doido, fala mesmo, explana o moio. Salve, salve, imensurável esse momento. Aciona o cronômetro, start, tá valendo. VL deu um salve, falou que era comigo. Sem novidade de tio, chegamos lindo. Meu trecho é a ZO, onde a chapa também ferve. Estica o chiclete ao extremo da ZL. Firmeza, moleque, a mesma batida. O fluxo é louco, a geração admira. Agora é fácil cê vir aqui falar de mim, que eu conquistei a vida. Eu sou da geração que só os loucos admira, honrando a raiz que jamais vai ser morta. Agora é fácil cê vir aqui falar de mim, que eu conquistei a vida. Eu sou da geração que só os loucos admira, honrando a raiz que jamais vai ser morta. É isso mesmo, moleque. A geração que só os loucos admira. É a geração do rap, certo? Certo? É nóis, é nóis, é nóis. Intelectos do gueto é favela, fecha com nós.